Ainda te lembras de mim? Ainda sabes de onde eu vim? Que sou esta que aqui estou? Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe. E ainda sabes quem sou? Diz-me se ainda tropeço, se me alegro, se agradeço, ou se ainda sei cantar. Recorda-me, por favor, alguma coisa, o que for, que eu não consigo lembrar. Vem comigo pela cidade, diz-me com sinceridade se tu te lembras de mim. Onde cresci, amei, com quem vivi e me dei, ou se a algo eu pus fim. Será que tu me conheces, que o tempo passa e não esqueces quem eu fui e sou, enfim? Oh, meu doce coração, diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim? Siempre que me acuerdo de algo, siempre lo recuerdo un poco diferente. Y sea como sea ese recuerdo, siempre es verdad en mi mente. Y si mi alma se derrama en la falta de pasado, es el olvido. Cuando muera solo pido no olvidar lo que viví. ¿Será que tú me conoces, que el tiempo pasa y no esquece? Diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim.